Com 590 presos e apenas 70 agentes penitenciários, o presídio de Alfenas é alvo de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, que pede a interdição do estabelecimento. Com capacidade para 196 presos, foram encontradas diversas irregularidades no presídio. Não há camas para todos os presos, faltam artigos de limpeza e higiene e o atendimento médico é precário. Há também problemas estruturais, como a falta de ventilação nas celas. Além disso, o baixo número de agentes prisionais coloca em risco a segurança no local. Foi constatada a entrada rotineira de drogas e telefones celulares. Devido à situação do local, até mesmo o direito de receber visitas está sendo prejudicado. A Promotoria de Justiça de Execução Penal de Alfenas pede que não seja mais permitido o recolhimento de detentos ao presídio e que o excedente seja transferido para outros estabelecimentos penais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.